Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com a leitura do Descartes. Vocês vão ter paciência, vão ir até o fim. E vamos ver como é que se lê um livro de filosofia. Leva muitos meses e tem que ir devagarzinho, porque senão você não percebe as coisas. Está tão cheio de tudo, é tão cheio de sutilezas, especialmente quando o autor pretende que o raciocínio dele seja, vamos dizer, uma linha ininterrupta, como Descartes está pretendendo aqui. Quer dizer, ele pretende que não tenha saltos. E quando você lê a primeira vez, você acompanha o raciocínio e tem a impressão realmente de que está tudo muito bem demonstradinho. Só aos poucos é que você vai percebendo que a coisa tem uns buracos, umas incongruências, umas falhas, e justamente nessas falhas, às vezes está o segredo do pensamento do cidadão. Nós vemos aqui, por exemplo, que quando Descartes diz, ele reduz tudo ao pensamento, ele diz: a única coisa que eu conheço efetivamente é o meu próprio pensamento. Mas, quando ele inclui no pensar o sentir e diz que não se pode sentir sem o corpo, então nós temos aí uma ambiguidade, porque o meu corpo faz parte do meu pensamento? Ou ao contrário, ele é um objeto externo, tá certo? Que o meu pensamento examina e que ele pode também colocar entre parênteses, como ele coloca entre parênteses o restante do mundo. Então você vê que a palavra eu e a palavra meu pensamento, a expressão eu e a expressão meu pensamento têm um sentido ambíguo. Ora se refere, vamos dizer, à pessoa inteira, de René Descartes, né? Pensamento e corpo tudo reunido. Ora se refere somente ao pensamento em oposição ao corpo. Mas o pensamento em oposição ao corpo, ele mesmo acabou de dizer que não existe. E só existe o pensamento como um conjunto de funções que, abrangendo o sentir, afirma necessariamente a existência do corpo. Então, este eu penso, ele é, como se diz, apenas um ente de razão. O eu pensante, enquanto entidade separada e distinta, ele não existe. Ele só existe como ente de razão, quer dizer, eu decido pensar o meu próprio pensamento como se fosse separado do corpo. Tá certo? Então, evidentemente, isso é apenas um exercício da faculdade de abstração. Eu posso pensar qualquer coisa isolada de qualquer outra. Mas não quer dizer que seja possível isolá-las na realidade. Não é isto? Então, como é um exemplo clássico, você pode pensar camelo e você pode pensar filho de camelo. Mas você não pode impedir que o filho de camelo seja também um camelo. Não há nada que você possa fazer para isso. Mas você pode pensar o camelo sob este aspecto, né, de ele ser filho de outro camelo e não de ele ser um camelo ele próprio. Nada impede que você faça isso. Quer dizer, em vez de você olhá-lo, vamos dizer, pela sua natureza, pela espécie a que ele pertence, você olha só pela sua filiação. Quer dizer, dirigir a atenção para isto ou para aquilo é uma das faculdades fundamentais do ser humano, quer dizer, a faculdade de abstração. É justamente a capacidade de separar mentalmente aquilo que vem, que na realidade vem junto. Então, Descartes dirá, no fim das contas, que o eu pensante, enquanto isolado de toda a realidade material, é a única certeza. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos que este eu, no, dentro do próprio, da própria sequência de raciocínio do Descartes, aparece apenas como um ente de razão e não como um ente real. Então, é o tal negócio, nós perguntamos assim, Descartes percebeu isto ou não percebeu? Quer dizer, ele está consciente de que ele tomou um ente de razão como se fosse um ente real, e mais ainda, como se diz nos escolares, ens realissimum, quer dizer, o ente mais real que garante a realidade dos outros. Ele percebeu que ele tomou um ente de razão como se fosse o ens realissimum ou não? Quer dizer, ele se enganou a si próprio ou ele está nos enganando? Eu acho que essa pergunta jamais será respondida. Eu não consigo chegar a crer que Descartes tramou tudo isso, né, para nos enganar, porque daí seria ele o gênio maligno de toda uma civilização. Porque esta demonstração, vamos dizer, da prioridade ontológica, não ontológica, mas prioridade epistemológica do eu sobre o mundo, foi praticamente aceita por todo mundo durante 2 ou 3 séculos. Isso vai culminar, então, em Kant. Sem este pressuposto cartesiano, a obra do Kant não existe, e todo o idealismo alemão também não existe. Quando Fichte vai dizer assim que o eu, a única realidade é o eu, ele está apenas tirando uma conclusão de alguma coisa que Descartes colocou. Então, se Descartes tramou tudo isto, então aconteceu que ele mesmo desempenhou o papel do gênio maligno para toda uma civilização. Civilização europeia de 2 ou 3 séculos, e de fato conseguiu enganar todo mundo. Mas eu acho essa hipótese um pouco. Pode ter acontecido, mas é um pouco fantasiosa. Se Descartes fez isso, ele é um gênio muito maior do que ele mesmo imaginava. Só que seria o gênio do mal, não é isso? Ou pelo menos o gênio do engano, seria o maior piadista da história universal. Tá certo? Então, é mais fácil você acreditar que ele se enganou de fato. Quer dizer, houve uma confusão aí. Mas como pode haver um engano num escrito que é eminentemente autobiográfico? Ou seja, onde ele está contando a sua própria história? Então, surge a pergunta, mas ele está contando a história de quem? A história que é real, dele mesmo, ou a história de um ente de razão cujo conceito, lhe apareceu na mente? Note que esta confusão entre a realidade experienciada e a realidade conceptual, ela acabou entrando tão profundamente na alma ocidental que todos nós ainda somos vítimas dela. Eu já contei para vocês que eu tenho um teste. Quando a pessoa dá uma opinião, eu pergunto para ela: da onde você tirou essa opinião? Qual é a origem dessa opinião? E em 100% dos casos, as pessoas, em vez de rastrearem a história da origem daquele pensamento, elas imediatamente emitem um argumento em favor dele. Ou seja, estão confundindo a origem com o fundamento. Olha, se eu lhe pergunto de onde você tirou essa ideia, eu estou perguntando como ela veio parar na sua cabeça. Foi você mesmo que pensou sozinho, você leu em algum lugar, alguém falou, foi uma associação de ideias, foi um sonho que você teve, o que que foi? Eu não estou perguntando o fundamento da veracidade. Não é isso? Então, a primeira pergunta é respondida pela memória, quer dizer, você tem que rastrear a memória e saber de onde a coisa veio. A segunda pergunta se dirige ao seu raciocínio. Ou seja, você vai produzir uma sequência de argumentos. Eu digo que essas são operações completamente diferentes. Uma operação é, por assim dizer, passiva. A memória, todos nós sabemos, não adianta você forçar a memória. Você, ao contrário, para lembrar alguma coisa, você tem que deixar a memória muito confortável, e deixar que venha sozinha. A recordação venha sozinha, por assim dizer, espontaneamente. Ao passo que o raciocínio é uma coisa que você está montando, você está criando, como que estivesse desenhando uma coisa no ar. Vocês devem se lembrar do começo deste curso, eu lhes dei o exercício do Narciso Irala, não é isso? Das faculdades emissivas e construtivas. Então, como, aliás, das faculdades receptivas e emissivas, perdão. Então, como exemplo da faculdade receptiva, ele diz o seguinte: você fecha os olhos e você vá reparando em todos os sons que vêm do ambiente. Quer dizer, você ouve uma pessoa respirando, você ouve um mosquitinho voando, você ouve uma buzina lá longe, um cachorro latindo, etc, etc. Você não está criando nada, E quando você faz isso, você vê que, de fato, existem muito mais sons no ambiente do que você tinha suspeitado antes. Pelo simples fato de que você se abriu. Quer dizer, você, em vez de preencher o espaço com pensamentos que você mesmo está criando, ao contrário, você está aberto e receptivo, Em contraste com isso, ele faz o outro exercício, que é das faculdades emissivas. Você diz: feche os olhos e imagine tudo preto, um fundo preto, e nesse fundo preto você trace um segmento de reta branco. Daí, na ponta desse segmento de reta, você tira um ângulo reto e puxa ali uma perpendicular, do mesmo tamanho. E assim você vai montando um quadrado. Ó, nada disso existe. É você que está criando no seu pensamento. Não é isso? Então, essas duas faculdades, elas não funcionam ao mesmo tempo. Há uma espécie de, como é que é? Uma troca. Quando uma funciona, a outra, né? Como diria o Mário Ferreira, são atualizações e virtualizações. Quer dizer, quando uma se torna atual, efetiva, a outra se torna virtual, vai para o pano de fundo, por assim dizer. Como também naquele negócio do zonde, do palco giratório, né? Tem um cenário que está sendo visto pelo público e outro cenário que está escondido. Ele não desapareceu, mas ele está, por assim dizer, sem efeito. Então, qual dessas duas funções está em ação quando Descartes escreve este relato, entre aspas, né? Ele está recordando ou ele está criando? Nós vemos que, em certos momentos, é impossível você discernir o que ele está fazendo. E desta confusão entre as funções receptivas e as funções emissivas, surge este problema da duplicidade do sentido da palavra eu e do eu pensante em Descartes. Quer dizer, o eu pensante é o eu real que está pensando, que historicamente, temporalmente pensou isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo e chegou a tais conclusões, ou é o puro conceito do eu pensante. O primeiro inclui todas as funções do eu, inclusive o sentir, que por sua vez requer o corpo. O segundo não. O segundo é considerado abstrativamente, é examinado abstrativamente, separadamente de tudo. Mas ele só existe conceptualmente. Ele não existe como dado de experiência. Ninguém pode ter a experiência do puro eu pensante, nem por um segundo. Né? Ver aqui, é certo que Descartes tirou este argumento da peça do Plauto. E na peça do Plauto, o que acontece? Acontece que o escravo, o servo, ele está chegando na casa e ele encontra então o deus Mercúrio na porta, vamos dizer, com a cara dele, idêntico a ele. Mercúrio assume as funções dele e diz: eu sou você e você é um farsante. E o escravo fica naquela dúvida, só que de repente ele tem a seguinte intuição. Está aqui na página 112 do livro do Benjamin Garcia Hernández. Mercúrio diz para ele, o nome dele é Sósia, né? No escravo. Quando eu não quiser ser o Sósia, está bem que você o seja. Mas quando eu quero ser, você é um outro e você vai levar as porradas se insistir. E daí ele fica naquela dúvida, mas de repente ele se toca. Ele diz: peraí, mas quando eu o penso, é claro que certamente eu sou o mesmo que sempre fui. Da onde ele tira isto? Ele tira isto da percepção da continuidade entre o que ele está pensando agora e os dados da sua memória. Então ele está falando do eu real. Não é isso? Então, e claro, quando eu não estou pensando nisso, eu posso até, vamos dizer, meio automaticamente, achar que eu sou um outro, achar que eu sou você, ou achar que eu sou uma galinha, etc, etc. Mas quando eu penso, eu digo: epa, peraí, eu sou o mesmo que estava pensando agora há pouco. Então, ele está se referindo ao eu histórico, ao eu real, com toda a substância das suas funções, das suas memórias, das suas emoções, etc, etc. E é claro que foi daí que Descartes tirou este argumento. O Garcia Hernández mostra ali que o Descartes tinha esse livro, que ele leu, que a biblioteca de Descartes era muito pequena, ele tinha 600 e poucos livros, e ele lia sempre os mesmos, né? E este era exatamente um deles. Então, isto quer dizer, vamos dizer, que o famoso o cogito ergo sum é uma elaboração conceptual que ele fez a partir desta experiência do escravo em Plauto e que, em parte, foi a experiência dele mesmo. Tá certo? Mas isto não teria um grande problema, não seria um grande problema, se, por assim dizer, não tivesse tornado um hábito geral da alta cultura no Ocidente durante 2 ou 3 séculos. A ideia de que a única coisa certa é o nosso pensamento e de que o mundo pode ser colocado em dúvida, ela se espalhou, né? George Berkeley acreditava nisso, David Hume acreditava nisso, Fichte acreditava nisso, Hegel, em parte, acreditou nisso, Schelling também, em parte, tá certo? Acreditou nisso. E você teve até o século XX. Edmund Husserl parte disso. Ele diz: a única certeza é a consciência. Então, o resto do mais são dados que aparecem na consciência. E de que aparecem de tal modo que eu posso descrever não só a consistência do objeto, mas também o seu modo de aparecimento. Por exemplo, o modo como aparece um elefante na nossa frente não é o mesmo modo pelo qual aparece um sentimento ou uma recordação. Então, praticamente toda a obra de Edmund Husserl é o desenvolvimento de uma técnica de descrever o modo de aparecimento dos entes, tomando sempre, vamos dizer, a consciência como centro. Edmund Husserl, no início, ele não afirma, vamos dizer, a prioridade ontológica da consciência sobre o mundo. Ele não afirma isso. Ele apenas parte disso como um elemento técnico. Mas, numa certa etapa da sua carreira, ele adere seriamente a uma filosofia idealista. Quer dizer, ele vai, quer dizer, da prioridade metodológica do eu, ele parte para a afirmação ontológica da prioridade da consciência sobre as coisas. Depois ele desiste disso, tá certo? Mas para você ver a força deste, vamos dizer, deste argumento, não pode dizer argumento, a força desse esquema. Nós podemos dizer que isso é o que em psicologia se chama um engrama, quer dizer, um conjunto de representações que se impõe a você de uma maneira quase, quase hipnótica, né? Como uma imagem que você vê e que te impressiona tanto que você não consegue tirá-la da cabeça. E que você acaba reinterpretando toda a sua experiência, né, à luz daquele esquema. Então, este engrama entrou profundamente. Mais ainda, ele afeta não somente os filósofos, pensadores em geral, que são idealistas, professadamente idealistas, quer dizer, que afirmam acreditar na prioridade da consciência sobre o mundo, mas penetra também na mente dos materialistas e realistas. Eles acabam também sendo cartesianos de algum modo, ou kantianos de algum modo. Mesmo a contragosto. Isso até assinalei no livro Jardim das Aflições, né? Quando Karl Marx diz que o mundo não é um produto da nossa consciência, do nosso pensamento, tá certo? Mas que a realidade básica é o trabalho humano. Nós podemos pensar assim: você soma toda a quantidade de trabalho que o ser humano fez, desde o tempo do homem de Neandertal até agora, né? E vira o tamanho do universo em torno. Quer dizer, o que que o ser humano afetou do universo? Um pedaço da casca de um planetinha desse tamanho. O resto continuou como estava. Né? Mesmo quando mandam astronautas para o espaço, eu digo: bom, no que eles afetaram o espaço? Absolutamente nada. Quer dizer, o sujeito foi lá, andou na Lua meia hora e voltou. Quer dizer, nós não modificamos nada. Então, se o trabalho humano é colocado no centro da realidade, então, o que que é isso? Nós temos aí uma espécie de idealismo. Quer dizer, a realidade básica não é dada pela natureza material, mas pelo que o homem está fazendo com ela. Quer dizer, a natureza é vista apenas como matéria-prima de um esforço humano, de uma criação humana. Então, esta criação humana é que está no centro, e não a natureza. Então, nesse sentido, Karl Marx não é materialista. Ele é, como se diz, é um idealista objetivo coletivo. Tá? Isto para vocês verem, mas é a profundidade da influência deste giro que houve, né, giro da atenção humana, que em vez de prestar atenção no universo objetivo, repara em primeiríssimo lugar no eu, na consciência, na atividade pensante. E toma esta atividade pensante como se fosse o terreno firme. É isso. E o resto é tudo duvidoso. Quer dizer, nós temos que deduzir o mundo do eu e não o eu do mundo. Tá certo? Então, é claro que esta atitude ela se volta contra o senso comum. É isso porque uma coisa é certa, eu já existia materialmente antes de eu ter qualquer ideia do eu. Isso quer dizer, não é fácil quando você se identificar a si mesmo como um centro-agente. Porque no começo da sua vida você não é um centro-agente, você é um objeto passivo das ações alheias. Um bebê não pode fazer propriamente nada. Quer dizer, ele não tem uma ação, ele tem apenas uma reação a situações exteriores. Não é isso? Então, isso quer dizer que o homem não nasce como um centro-agente. Ele vai se transformando nisso gradativamente. Quer dizer, há um longo processo de personalização, longo, complexo e problemático. Não é isso? Se não fosse isso, não haveria simplesmente doenças mentais. O que são doenças mentais? Na verdade, existem doenças mentais. Existem doenças do eu, doenças como é que se diz? Da consciência, por assim dizer. Quando, você pode até definir certa patologia como esquizofrenia, como uma fragmentação da consciência, não propriamente da personalidade. A pessoa continua inteira, continua sendo o que ela é, apenas ela não sabe disso. Hein? Quando o esquizofrênico diz que ele é você, então ele não se transforma em você nem fisicamente, nem historicamente. É uma coisa que só se dá na consciência. Tá certo? Então, eu me lembro que o Dr. Miller definia a psicoterapia como reescrever a história do eu. Quer dizer, você tem uma história que se passou realmente, você tem a memória daquilo, tá certo? Mas você não consegue estruturá-la tomando como centro o seu eu. Tem vários centros conflitantes, por assim dizer. Então você reescreve para mostrar a unidade do que, reconstruir, por assim dizer, a unidade do que se passou. Quando você chega no século XX, você tem obras inteiras como a do Freud e de Jung, tá certo? Que vão colocar, vão reconstruir todo o panorama do universo, tomando como centro o quê? A história do eu. Isso não aconteceria se não fosse esta mudança. Então, é claro, nesta época aqui que nós estamos estudando, aconteceu muita coisa. Certo? Não tantas coisas quanto o vulgo imagina. Nós falamos de um renascimento, de uma modernidade, etc., etc., mas muitas coisas que nós acreditamos que têm origem na modernidade já eram muito anteriores. Por exemplo, quando você lê nos manuais, não, então no Renascimento, no século XV, XVI, eles começaram a reler os livros da antiguidade, né? Redescobriram a beleza da literatura greco-romana, etc. Isso é absolutamente falso. Mas aí você já tinha, nas famosas escolas monacais e catedrais da Idade Média, você já tinha o culto dos clássicos greco-latinos desde o século X, pelo menos. Né? Existe até um livro que eu mencionei para vocês, esqueci o nome do autor agora, que se chama A Inveja dos Anjos. The Envy of the Angels. Né? Então, aquelas escolas eram centros de formação de grandes mentalidades, de grandes inteligências. E era uma coisa tão sublime que se dizia que até os anjos invejavam o que eles estavam fazendo ali. Então, você já tinha ali o culto da beleza clássica. Você tinha, vamos dizer, o naturalismo, da ideia da natureza. Natureza material inteira como epifania, como manifestação de Deus, você já tinha isso claramente nessas escolas do século X e XI. Então, a ideia de que foram os humanistas do século XV e XVI que trouxeram isso de volta, que é uma ideia consagrada em todos os manuais, por assim dizer, e consagrada no senso comum, consagrada na cultura, né, como é que se diz, na sabedoria consagrada, né? É totalmente falso. Então, existe um grande historiador francês chamado Roland Meunier. Ele diz que esta ideia, vamos dizer, de um renascimento, ela não corresponde efetivamente à realidade histórica, mas corresponde ao que as pessoas pensavam. Então, ele lembra a famosa história dos pintores de Giorgio Vasari. E Giorgio Vasari relata a evolução da pintura nos últimos séculos, de tal modo que os pintores contemporâneos dele parecem realmente ter redescoberto certas belezas antigas. Bom, isso pode ter se observado na pintura, tá certo? Mas não nas letras, e não nas ciências, e não na concepção geral da natureza. Então, quando você estuda o conteúdo da educação naquelas escolas do século X e XI, você vê que a noção da natureza como epifania, ou seja, de que o estudo da natureza, a observação da natureza é um caminho para Deus, isso já estava lá, né? Fazia, quando apareceu Galileu, já fazia 5 séculos que isso tinha. 5 séculos, gente, é a duração da história do Brasil. Quer dizer, não é 2 dias nem 3 dias. Então já era uma coisa profundamente ancorada na tradição. Mas os homens da época de Galileu, eles tinham a convicção de que eles representavam uma coisa totalmente nova, de que havia uma mutação. Então era uma coisa que estava, por assim dizer, no espírito da época. Então, como sinal do espírito da época, então nós podemos falar de um renascimento. Houve um renascimento na cabeça das pessoas, tá certo? Mas não historicamente. Quer dizer, eles estavam, eram, como dizia o Mário Ferreira, colombos retardados, eles estavam descobrindo coisa que todo mundo já sabia. Mas para eles era novidade, não é isso? E, no entanto, diz ainda Meunier, não se pode dizer que essa ideia, que essa convicção que as pessoas tinham na época era totalmente falsa, porque havia algumas coisas realmente novas acontecendo. Não no domínio das letras, não no domínio do pensamento. Tá certo? Mas havia, em primeiro lugar, o sistema copernicano. Esse era realmente, vamos dizer, uma novidade, e isso trouxe consequências científicas de grande porte. Em segundo lugar, houve novidades na arquitetura. Tá certo? Essas novidades aconteceram que teve um sujeito chamado Marsilio Ficino, autor de um livro, é lá, um livro belíssimo, cheio de erros, mas muito bonito, chamado Teologia Platônica, onde ele tenta restaurar, vamos dizer, a ideia do platonismo, de que as ideias ou formas que existem na mente de Deus são o modelo deste mundo. E de que, através, daí ele diz que através da arte, o homem trabalha a natureza para que ela reflita de maneira mais clara as ideias divinas. Então, a arte é a busca daquela perfeição que está escondida dentro da natureza, né? E que a arte, por assim dizer, desenterra de dentro dos seres naturais, dando-lhes a forma pela qual elas exibem a perfeição divina, por assim dizer, de uma maneira mais evidente. Então, quer dizer, o homem é uma espécie de auxiliar de Deus na criação. Essa era a ideia de Marsilio Ficino, né? Marsilio Ficino nasceu em Florença, né? No tempo dos Médici, e foi um cara muito bem sucedido ali, teve muito sucesso, mas os artistas, os pintores e arquitetos de Florença não souberam traduzir em obras as ideias de Marsilio Ficino. Elas foram fazer sucesso aonde? Em Roma, quando os papas, especialmente Júlio II, vendo que a igreja naquela altura estava cheia de dinheiro, decidiram usar o dinheiro para fazer alguma coisa que prestasse. Então fala, bom, então nós temos que fazer com que Roma, já que é, vamos dizer, o centro da irradiação cristã no mundo, que ela tenha, vamos dizer, uma forma condigna com a sua missão e que ela seja, vamos dizer, a primeira, a máxima cidade do mundo. Tá certo? E então os papas compram essa ideia de Marsílio Ficino e chamam os arquitetos, especialmente Bramante, que foi o cara que fez a Donato Bramante, que é o camarada que planejou lá o Vaticano, para que construam templos que reflitam essa concepção platônica. E Bramante inicialmente fez um plano gigantesco que não chegou a ser realizado. Você viu, vê as proporções, a grandiosidade ali do Vaticano. Ele disse, olha, isso é nada perto do plano que o homem tinha. Quer dizer, mas eu não sei se faltou dinheiro ou faltou tempo, não chegou a ser realizado completamente. Mas pelo que foi realizado, você vê a grandiosidade do plano. E a ideia dele era fazer um templo que você tivesse uma. Na entrada do templo fosse um pouco obscuro. E à medida que você ia avançando, você chegava até a cúpula totalmente iluminada. Então, a arquitetura do templo refletiria o trajeto da alma desde os entes sensíveis, onde a imagem de Deus aparece obscuramente, tá certo? Até a revelação mais plena da beleza divina na cúpula, tá certo? Então, essa foi uma, vamos dizer, uma grande novidade. Você vê que a concepção arquitetônica deles era completamente diferente do gótico e do românico. Essa ideia, por exemplo, da cúpula totalmente iluminada é uma coisa que não existe, né, na arquitetura gótica, mesmo porque não havia os meios técnicos de você criar uma imensa cúpula sem suporte nenhum. Porque a igreja gótica é toda cheia de colunas, né? Colunas que vão, uma suporta a outra, que suporta a outra, que suporta a outra, até chegar num centro. Mas você não tem uma cúpula, você tem o que chama uma nave, né? Então, a ideia da cúpula também refletia, segundo o livro do Frank Castel, que é um grande, grande historiador, né? Ele reflete uma certa mudança de mentalidade dos papas. Onde, naquele momento, a igreja alcançava, vamos dizer, uma situação de domínio pela primeira vez na história. Quer dizer, a ideia de que durante a Idade Média a igreja dominava tudo é completamente errada, tá certo? A igreja chega a uma posição de hegemonia precisamente nesta fase, século XV, XVI, XVII. Né? Então, em vez da ideia de uma fuga do mundo, como você observa na igreja gótica, tá certo? Quando você entra na igreja gótica, você já está num outro mundo, você sai, por assim dizer, da horizontal para a vertical. Então, a ideia da cúpula refletia a concepção, você, do império da igreja sobre o mundo. Quer dizer, a igreja colocada numa colina e da colina ela imperava sobre o mundo. Então, tudo isso era novidade na arquitetura. E, finalmente, a terceira novidade foram as grandes navegações, que de fato não aconteceram na Idade Média. Você vê que durante o período medieval, a civilização europeia era praticamente isolada de todas as outras, e as outras todas isoladas entre si. Quando começam as grandes navegações, o que que a Europa faz? A Europa interconecta o mundo inteiro. Veja, nós não teríamos nenhuma ideia, por exemplo, de história da humanidade se não tivesse acontecido isso. Nós podemos dizer que até o século XVI não houve nenhuma história da humanidade, né? Houve a história desta comunidade, da outra, da outra, da outra, que era, vamos dizer, simbolicamente tomada como se fosse, vamos dizer, a expressão do destino humano, por exemplo, a história dos judeus. Então, já é claro que você pode tomar uma determinada comunidade, contar a história dela e usá-la simbolicamente como se fosse a expressão do destino humano em geral. Tá certo? Mas era só uma referência analógica à história da humanidade. Materialmente era a história de uma comunidade só. Então, a ideia mesma de humanidade não pode existir antes disso, né? Quer dizer, antes você tinha ideia da humanidade apenas como, vamos dizer, um conceito abstrato. Quer dizer, o humano é quem tem estes e estes e estes traços, por exemplo, traços, né? O animal racional, etc, etc. Mas a ideia da humanidade, para assim dizer, quantitativamente, todos os seres humanos de toda parte, essa ideia era impossível antes. Foram navegações que aproximaram, né, as várias civilizações, inicialmente com experiências de grande estranheza, não é isso? Existe até em Michel de Montaigne, você tem a referência àqueles primeiros índios, né, da América, que foram levados para a França, que eles chamavam Tupinambu. Então, os Tupinambu provocaram uma grande estranheza. E você tem inúmeros relatos, né, de como o viajante europeu, de uma impressão inicial de estranheza, ele vai passando para uma compreensão mais próxima dessas outras civilizações. Um exemplo disso é, vamos dizer, o livro maravilhoso de Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, né, onde eles começam a interrogar um garotinho asiático, não lembro se chinês, malaio, coisa assim, né? E, com grande surpresa, eles descobrem que as ideias essenciais do cristianismo já estavam presentes dentro da cabeça do moleque, né? Então, você fala, pô, peraí, eles são diferentes, mas não são tão diferentes assim. Então, você tem de toda esta riqueza dos contatos e das descobertas mútuas. Não é isso? E também, quer dizer, não foi somente a Europa que criou, por assim dizer, a noção de espécie humana, a noção de história humana. Ela fez algo mais. Porque você veja, todos os avanços técnicos que permitiram as grandes navegações, eles já vinham se desenvolvendo também desde o século X. Não há nada ali era novo. Não é isso? Então, coisa que, num certo momento, aquelas várias descobertas, todas aquelas contribuições científicas se condensaram, né, na técnica da navegação marítima e permitiram que a Europa, então, conectasse, né, as várias culturas entre si. Note que os animais, todos os animais, vivem em mundos absolutamente separados, eles se desconhecem uns aos outros. Por exemplo, quando que um leão tomou ciência da existência de um urso polar? Quando que os leões tomaram consciência da existência dos tigres? Porque leão só tem na África, tigre só tem na Ásia. Eles nunca se encontravam. Ao passo que hoje você põe no zoológico a jaula do leão e a jaula do tigre. E tem gente até que experimentou cruzar os dois para ver o que dá. Não é isso? Então, essas possibilidades não existiam. Então, os animais vivem em mundos separados, né? Aquilo que o biólogo Uexküll chamava de Umwelt, o mundo em torno. Ele não vive no mundo, ele vive no seu Umwelt, só no mundo que o circunda. E para lá da fronteira desse mundo, nada existe. Tá certo? Então, o homem é o único ser para o qual o mundo existe. Né? O mundo, o universo existe. Os outros não sabem que existe o universo. Porém, até o advento das grandes navegações, os homens viviam, as civilizações viviam apenas no seu Umwelt. Cada uma se considerando naturalmente o centro do mundo e, às vezes, se considerando como a única versão aceitável da espécie humana. Então, humanos somos nós. Né? Tem uma tribo na África, que eu esqueci o nome, como se diz na língua e tal, mas o nome significa os seres humanos. Então, nós somos os seres humanos. E os outros? Os outros não sei o que é sapo, minhoca, qualquer outra coisa. Tá certo? Mas espero que eles tenham ouvido tudo. Ah, tá bom. Então, acontece que as civilizações com as quais os europeus entraram em contato nesta época não conseguiram assimilar, vamos dizer, os valores civilizacionais que a Europa lhes levava. Em alguns lugares conseguiram, tá certo? Em outros lugares não. Então, onde, vamos dizer, este esforço de globalização, né, e de cristianização do mundo funcionou, então as culturas locais se integraram na história europeia e começam a fazer parte dela. Né? Não sem choques, evidentemente, mas a longo prazo, às vezes com choques, com violência, etc., mas a longo prazo com enorme vantagem. Né? Isso quer dizer, você não pode comparar o modo de vida de uma tribo africana com o modo de vida de, né, um africano moderno integrado na civilização europeia, com, né, com internet, hospitais, estradas, etc. Não tem comparação, né? Mas em alguns lugares a coisa não pegou. E onde não pegou, o que aconteceu? Essas civilizações foram passadas para trás. Quer dizer, na medida em que não assimilavam o cristianismo, também não assimilavam a técnica, a ciência europeia, etc., etc. Então, foram sendo passados para trás, o que facilitou, vamos dizer, a dominação europeia do mundo inteiro, a hegemonia europeia, né, do mundo. Então, essas três coisas, a nova arquitetura, as navegações e o sistema copernicano, essas foram realmente as únicas novidades que surgiram nesta época. E essas novidades eram de tanto impacto que, de maneira um pouco ingênua, os intelectuais da época projetavam essa nova situação sobre o conjunto da cultura, acreditando que tudo era novo, mesmo quando eles estavam repetindo coisas que já eram velhas de 5 ou 6 séculos. Então, isso aqui, em parte, a noção do renascimento é engano, em parte é uma tradução da realidade. Outra ideia que também já existia no ar, por assim dizer, no tempo de Descartes, é a do individualismo. Esse individualismo era baseado, sobretudo, na ideia de que Cristo tinha vindo salvar os indivíduos e não as comunidades. Tá certo? Então, você vê que a condição humana era simbolizada no Cristo no alto da cruz, totalmente abandonado pela comunidade e absolutamente sozinho em face de Deus Pai, e num certo instante até desprovido de Deus Pai, né? Separado de Deus Pai, né? Então, esta é uma ideia que levou muito tempo para despertar as consequências históricas que ela estava destinada a despertar, né? E você vê que no Evangelho, ali, São Paulo apóstolo diz: olha, para nós não existe nem judeu, nem gentil, nem grego, nem romano. Só existem as almas dos indivíduos que Jesus veio salvar. Então, São Paulo afirma claramente a prioridade da alma individual sobre todas as culturas, os estados, as comunidades, etc., etc. Mas, embora esta ideia estivesse profundamente arraigada no cristianismo, não havia, por assim dizer, os meios intelectuais e simbólicos de lhe dar uma efetividade social. Então você vê que durante toda a Idade Média, por assim dizer, o indivíduo está imerso na comunidade, hein? E a maneira das pessoas se relacionarem é altamente marcada pelo predomínio do coletivo. Tá certo? Então, a própria estabilidade da estrutura social, como vamos dizer, com a divisão em classes, que eram quase castas, né, onde, como dizia Sade Miranda, o filho do sapateiro casa com a filha do outro sapateiro, né, a filha do nobre casa com a filha do outro nobre, tá certo? Então, você não tinha muito espaço para, vamos dizer, o florescimento da ideia da autonomia individual. Mas, justamente dentro daquelas escolas do século X e XI, começa a se desenvolver a consciência disso. Aí, E surge uma coisa de uma importância extraordinária. Quando chega na época que nós chamamos de Renascimento, surge a técnica da prece moderna. Surge com São Francisco de Sales, Santa Teresa, Santa Catarina de Siena. Eles inventam modalidade de preces pela qual o indivíduo sozinho fala com Deus. Isso não existia antes. Você tinha, vamos dizer, a prece coletiva. Então, essas formas, vamos dizer, da mística em que o indivíduo se separa do meio social, né, e, vamos dizer, se imbui até de um desprezo pelo mundo exterior, você não tinha essas coisas antes. Então, este é um elemento fundamental, vamos dizer, do individualismo moderno. Mas, por assim dizer, esse individualismo já estava no ar no tempo de Descartes. É claro que o individualismo também ele tem um lado ambíguo. Isso eu já mencionei na aula passada. Quando, vamos dizer, a ideia da autonomia do indivíduo se afirma no domínio político, isso acontece na Itália, não é isso? Onde então aparecem governos tirânicos, onde você tem um indivíduo no topo, tá certo? É claro que a afirmação da grandeza desse indivíduo implica a submissão de todos os demais. Então não era um individualismo para todo mundo, era um individualismo só para certos indivíduos. E os outros ficam gemendo, né, embaixo do poder tirânico, que é uma coisa que na Idade Média era impensável. Quer dizer, a sociedade medieval era uma rede de poderes entrelaçados na qual ninguém mandava muito. Tá certo? Então, por exemplo, se você pega a Alemanha na época, né, século XVI, XVII, havia ali pelo menos 300 focos de autoridade completamente autônomos, tá certo? Então você tinha, claro, você tinha o rei, mas você tinha a aristocracia, cada um mandando mais ou menos no seu feudo, mas dentro do feudo você tinha corporações que tinham seu poder autônomo também, você tinha cidades completamente autônomas, com suas leis que elas mesmas decidiam. Então, é como se você dissesse, na Idade Média ninguém mandava, tá certo? O negócio era um caos, por assim dizer. E ali na Itália surge pela primeira vez a ideia de um governo central poderoso. E no topo desse governo está, então, um indivíduo. Este indivíduo, é claro, ele se vê como alguém que está acima de todas as leis e sendo ele mesmo, quer dizer, a única lei. Minha vontade é lei. Tá certo? Então, bom, isto é um individualismo sob certo aspecto, mas é uma opressão coletivista sobre o outro, na medida em que o indivíduo manda nos outros, então os outros não têm chance de afirmar a sua individualidade. Então, politicamente, o individualismo é ambíguo. Tá certo? Porém, do ponto de vista da espiritualidade, ele não é ambíguo. Quer dizer que a ideia, vamos dizer, de um contato pessoal entre o indivíduo e Jesus Cristo, numa espécie de diálogo que é impenetrável aos outros, quer dizer, que é um segredo que está sendo trocado, tá certo? Que era uma ideia que já estava ali embutida em Santo Agostinho, né? Ela só se torna, vamos dizer, propriedade de mais gente, ela só se espalha pela sociedade a partir dessas novas técnicas da prece, tá certo? Criada então já pela igreja moderna, para se entender. É claro que se você tem ao mesmo tempo essas novas técnicas da prece aparecendo, quer dizer, esse convite ao diálogo direto entre a alma e Jesus Cristo, né? De modo que cada um se transformasse, por assim dizer, num novo Agostinho, né? E, por outro lado, você tinha a igreja fomentando, né, formas de arte que criavam, vamos dizer, uma atmosfera visível de tipo platônico, que refletia então a ascensão da alma desde o mundo sensível até o mundo inteligível, Então, é claro que o convite, o estímulo à autonomia da alma era um negócio poderosíssimo. Né? E quando aparece depois a reforma protestante, isso significa que esses instrumentos de autonomia da alma criados pela própria igreja começam a ser usados contra ela. Entendeu? E aqui em Descartes, de certo modo, acontece a mesma coisa. Né? Onde o indivíduo se coloca como o centro de construção da própria realidade. Então, você tem o eu pensante, isolado, independente do mundo externo. Este eu está em contato direto com Deus, e Deus colocando a ideia dele próprio, a ideia de Deus, a ideia da infinitude divina dentro da alma do indivíduo. É a única garantia da existência de um mundo objetivo. Mas note bem que isto pode ser uma experiência que você tem num certo momento, porém, essa experiência ela se volta contra toda a experiência anterior que você teve, a experiência da sua autobiografia, onde você vê o seu eu se formando gradativamente no meio de névoas. Não é isso? Então. No, naquela apostila, o que é a psique, que já é antiga, eu falei mais ou menos disso, como é que o eu vai se formando, tá certo? A partir da interpretação que ele faz da sua própria história. Quer dizer, que sem um, por assim dizer, a história do eu antecede a consciência que o eu tem de si mesmo. Quer dizer, se você não tivesse, vamos dizer, experiências repetidas que confirmam a sua identidade, você não tomaria consciência dela, ainda que você a tivesse. Claro que uma identidade, até um cachorro tem. Um cachorro definitivamente não é o outro cachorro. Não é isso? Mas ele, por assim dizer, então, nós podemos dizer que ele tem um eu, mas ele só tem um eu objetivo, ele não tem um eu subjetivo. Ele tem um eu em si, mas não um eu para si, para usar os termos de Hegel. Né? Então, este para si, ele se desenvolve trabalhosamente e problematicamente no indivíduo, tá certo? Mas essa experiência histórica é, por assim dizer, contraditada pela experiência racional, quer dizer, da busca do fundamento da verdade, tal como aparece em Descartes. Então, vamos dizer, as duas experiências, as duas são verdadeiras, de algum modo. Mas o que Descartes faz é ficar numa zona ambígua, onde a palavra eu, ora, reflete o eu real histórico, que inclui, portanto, o corpo, as sensações, etc., etc., e o eu puramente abstrativo, considerado como distinto do corpo e distinto das suas próprias funções, como memória, sentimento, etc., etc., etc. É claro que este eu conceptual, ele só existe conceptualmente. Mas, no momento onde ele afirma a sua prioridade sobre o eu histórico, então está criado um abismo que caracterizará muito da cultura europeia, da cultura ocidental, por muito tempo até o século XX. Penetrando, isto penetrando, evidentemente, na consciência de cada indivíduo, por mais separado que esteja de preocupações filosóficas ou da alta cultura. Porque, ver, o indivíduo humano, ele não tem condições de ele criar os instrumentos cognitivos e intelectuais com os quais ele vai interpretar a sua própria história. Ele tem que usar os elementos que ele recebeu da cultura, ainda que tenha recebido de modo muito remoto. Tá certo? Isso não quer dizer que todo mundo leu de René Descartes e começou a pensar cartesianamente, mas através de uma série de mediações, né, aquele modo cartesiano de contar a sua própria história acaba chegando até a alma de cada um. Tá certo? De modo que Até hoje, vamos dizer, esta ambiguidade, né, esta tensão, por assim dizer, entre o eu histórico e o eu pensante, ela existe na alma de cada um. Então, ontem eu estava assistindo aquele documentário feito pelo Ray Comfort, 180. 180, porque ele diz que ele faz um giro de 180 graus na opinião das pessoas. O documentário começa falando do Holocausto e termina a questão do aborto. Né? E através da analogia entre uma coisa e outra, aqui tem um impacto tremendo na cabeça das pessoas. Mas várias pessoas que ele entrevista, né, ele coloca o indivíduo perante a ideia do julgamento divino, né, e pergunta: você é uma boa pessoa? Né? Todo mundo responde sim. Eduardo, da onde você tirou essa boa pessoa? Não foi da sua experiência histórica. É do eu pensante. Ou seja, você sabe a sua história, você sabe os seus pecados, tá certo? E você sabe que você não se limpou perante Deus. Né? Então ele pergunta: se você morresse agora e Deus fizesse justiça para você, você iria para o céu ou para o inferno? E alguns respondem: para o inferno. É claro, ele não perguntou a mim, né? Então, se perguntar para mim, eu diria: mas quem quer justiça? Eu quero perdão, eu quero misericórdia, eu quero justiça. Se for para justiça, eu estou ferrado mesmo. Então, não foi isso que Deus me prometeu. Né? Ele prometeu que, apesar dos pecados, né, ele pode perdoar. Por quê? Porque a pena já foi paga. Jesus já pagou a pena. Né? Então, mas as pessoas que ele pergunta, ele coloca só perante a questão da justiça. Você é uma pessoa boa? Né? Se eu diz: ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, mas se você morresse agora e fosse julgado pela justiça, você iria para onde? Para o inferno. Então, o que é isso aí? Esta mesma ambiguidade cartesiana. Quer dizer, eu conheço a minha história, mas eu não me penso segundo a minha história. E eu me penso segundo o conceito abstrato que eu tenho do eu. Você vê aqui profundidade, a influência desta ideia chegou. E é claro que não foi preciso que todo mundo lesse René Descartes para chegar a isto, né? Foi impregnação indireta, né? Que foi, ela vai, impregnação que vai indo por círculos concêntricos, né? Então, quando você chega no século XIX, esta ideia já entrou tão profundamente na consciência social que aparece um gênero chamado romance, que é definido pelo conflito entre o eu e o mundo. Então, quer dizer que se o eu não tem o seu próprio espaço separado, onde ele pode se conceber a si mesmo, distintamente do mundo, separado do mundo, não há possibilidade do romance. Não é isso? E no gênero romance aparece, evidentemente, esta tensão entre o eu histórico e o eu conceptual. Então, por exemplo, se você pega no Crime e Castigo, né, aquele estudante Raskolnikov, ele está tramando um plano assassino de uma baixeza extraordinária. Isso é o que ele está fazendo realmente. Ele quer matar uma velhinha indefesa, para tomar o dinheiro dela. Tá certo? E no mesmo instante em que ele está tramando, né, este ato degradante, ele se pensa a si mesmo como uma criatura muito superior à velhinha. Então, que é isso? A concepção que ele tem dele mesmo não reflete a sua verdadeira história, reflete um conceito abstrato. Conceito abstrato baseado no quê? Nas potencialidades que o eu imagina ter. Quer dizer, a grandeza que ele vê em si mesmo é a grandeza futura. Se eu tiver dinheiro, eu vou terminar meus estudos e vou ser um cara tão grande quanto Napoleão Bonaparte. Tudo isso é hipótese. Tudo isso só existe mentalmente. Mas no instante em que, veja, é aqui o sósia de novo, no instante em que ele pensa isto, isto é a verdade para ele. Este é o seu verdadeiro eu. Entendeu? E, olha, para você descer desse pedestal, a gente tem um trabalho miserável. Miserável. Porque para você fazer isso, você tem que retornar ao eu agostiniano, que é como o de Descartes, um eu distinto do mundo, mas não distinto da sua própria história. Entendeu? Quer dizer, é no instante onde o eu pensante aceita a realidade da sua própria história, né? Em vez de se tomar como conceito separado, em vez de tomar o eu conceptual como se fosse uma realidade, aí você tem de novo o eu agostiniano, o eu da confissão. Então você tem de fato a pessoa humana na sua inteireza, em toda a sua complexidade. Certo? E note bem, o eu que aparece no romance nunca é um eu agostiniano, é um eu cartesiano. Mas o que acontece no decurso da história? Por exemplo, tomando como modelo supremo o Crime e Castigo, né? Qual é o destino que é vivido por Raskolnikov, né? Ele tão logo ele comete o crime, ele é roído internamente por uma culpa que ele não aceita. Ele não quer se considerar culpado, mas ele instintivamente ele vai dando à polícia todas as pistas para que a polícia o descubra. Então ele está pedindo, por assim dizer, um confronto com a verdade da sua história, né? E a culminação do romance é o arrependimento, onde então o eu pensante conta a sua história e diz: é, de fato, eu fiz isto, mas aquele, de fato, eu não presto. Então, o que que é o Crime e Castigo? É o longo, né, como diria o Primo Marx, é o longo trajeto, a longa jornada do imbecil até o entendimento. E é o longo trajeto do eu cartesiano de volta ao eu agostiniano. Está entendendo? E, evidentemente, o sentido de tudo o que estou fazendo neste curso é exatamente isto. Então, ensinar as pessoas a como voltar, desde o conceito que elas têm do seu eu, até a história verdadeira do seu eu. Então, aí, se nós conseguimos salvar, por assim dizer, ao mesmo tempo, a autonomia gnoseológica do eu, que é de fato superior, né, a tudo que o circunda, porque é a parte que tem contato direto com Deus, mas salvar este eu sem glorificá-lo, fazendo com que a constatação da superioridade do eu em relação ao mundo esteja efetivamente vinculada à consciência que o indivíduo tem da sua sujeição a Deus e, portanto, da sua sujeição à realidade do mundo exterior e à realidade da sua história. Tá certo? De modo que o eu, ele aí apreende a sua própria realidade, que é uma realidade de tipo tensional, de tipo dialético, de tipo conflitivo. Não é isso? Num processo que é tão bem, tão maravilhosamente descrito pelo Louis Lavelle. Não é isso? Então, bom, então vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Então vamos recomeçar. Aqui nós temos algumas perguntas. Tem uma pergunta do Antônio Carlos. Ele diz: quando você traz experiências vividas suas, ou de autores ou de amigos seus, a aula fica, ao meu ver, mais interessante e eu consigo entender alguma coisa. Porém, quando você lê texto e tenta explicar, ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade de acompanhar e acabo me desconcentrando. Por que não adotar os textos mais claros, narrativas de experiência, e deixar os analistas confusos como este e de Maquiavel para depois? Ora, não tem depois, porque durante mais de 2 anos praticamente não houve leituras de textos, né? Eu acho que o aprendizado tem que começar no passivo e ir se transformando em ativo gradativamente. Quer dizer, o pessoal no começo perguntava: o que é para ler? Eu falei: não é ler nada, se senta aí e escuta. Mas agora já se passou bastante tempo e eu acho que tá na hora de enfrentar os grandes textos filosóficos, por maior que seja a dificuldade. Se há qualquer dificuldade de entendimento, você tem o chat, as perguntas, exatamente por causa disso. Você pode nos pedir explicações mais detalhadas. Eu não estou com pressa de terminar o texto. Né? Nós podemos ficar nisso aqui, podemos ficar meses em cada texto, não há nenhuma dificuldade. Mas, então, mas eu sugiro que você vai ter que ler esse texto 3 vezes. Uma vez você tem que ler sozinho antes de você vir para a aula. Isso é fundamental. Quer dizer, você vê o ponto em que nós paramos em cada aula e você lê mais umas 5 ou 6 páginas para diante, não mais do que isso. Porque serão essas páginas que serão comentadas na aula seguinte. Depois de você ouvir as minhas explicações, você lê de novo. E daí ainda vão sobrar perguntas e você ainda pode mandar as perguntas para cá. Eu acho que não há mais tempo de nós esperarmos, né? Agora tem que enfrentar. Nós vamos ler aqui as Meditações de Descartes, o Discurso de Metafísica de Leibniz, e alguns outros textos fundamentais. Então, o enfrentamento com esses textos é absolutamente decisivo para a formação filosófica, né? Eu não acredito, como o Dr. Janotti, que a filosofia é uma atividade que lida com textos. Eu acho que ela lida com problemas, lida com a realidade, e usa os seus textos como suportes, né, isso. Quer dizer, nós não estamos, quando lemos Descartes, mas não estamos tão interessados em conhecer a filosofia, o pensamento de um determinado indivíduo, mas ver como aquilo pode se refletir na nossa própria experiência da realidade. Mas ainda assim, os textos são elementos fundamentais. Quer dizer, não vamos confundir a filosofia com a cultura filosófica, mas sem a cultura filosófica não é possível exercer a filosofia, a não ser num modo que seria demasiado excêntrico, né? Você vê, o próprio Descartes, de certa maneira, é excêntrico, porque os conhecimentos a cultura filosófica dele era muito limitada. Embora ele tivesse estudado lá no Colégio La Flèche, você vê que às vezes as concepções que ele tem da filosofia escolástica às vezes são um pouco rudimentares. Eu duvido que ele jamais tenha lido, por exemplo, um texto de Santo Tomás de Aquino do começo até o fim, nem mesmo a Suma Teológica, para não falar das Questiones Quod Libertalis. Ele nunca, ele realmente ele só conhece isso de orelhada. Conhece as noções que eram comuns no ensino da época. Mas, em primeiro lugar, você observa que ele trata a filosofia escolar como se ela fosse um todo. Quer dizer, a filosofia da escola, então, é como se fosse uma doutrina unificada. Então, quem quer conhecer a filosofia escolar sabe que não é assim. Sabe que, quer dizer, você tinha não só correntes de opinião conflitantes, mas você tinha, às vezes, métodos muito diferentes de tratar as questões, quer dizer, adotar uma outra ordem, uma outra hierarquia. Esta unidade do pensamento escolástico é uma fantasia, isso nunca existiu. Mas eu tenho a impressão que, na época, o ensino que se transmitia dava mesmo essa impressão. E nós sabemos que Descartes lia muito pouco. Então, quer dizer, era um homem com a cultura filosófica limitada e a sua presunção de começar tudo do zero não deixa de ser uma espécie de uma justificativa retroativa para sua própria incultura. E olha, muito tempo vai se passar antes que o meio intelectual adquira um conhecimento adequado, né, da filosofia escolástica. Por exemplo, existe o famoso livro do Maurice de Wolfe, sobre a filosofia escolástica, um livro, eu creio que foi escrito em 1903, 1904, uma coisa assim. E foi um dos livros que inauguraram, assim, o movimento neoescolástico. Não que inauguraram, mas que porque já vinha desde 1870, mas que deram maior difusão. E o panorama que ele traça ali da concepção que se tinha da filosofia escolástica na época, que se tinha no meio universitário, é absolutamente desastrosa. Quer dizer, era praticamente tudo inventado, a pessoa não conhecia nada. Então, se não fosse a tal da neoescolástica criada por Leão XIII, né, na encíclica Aeternae Patris, 1800, eu creio que 1872, 73, a filosofia escolástica continuaria existindo só sob a forma de fantasia, de mito. O conhecimento que Kant tem da escolástica também é totalmente mitológico, ele não sabe nada a respeito. Sabe de ouvir falar, mas não tem exatamente aquele confronto direto com os textos. É curioso o seguinte, muitos livros escolásticos, eles são parecidos uns com os outros sob o aspecto do método lógico com que se discute cada questão. Esse método lógico é baseado em Aristóteles, né? Aristóteles dizia que a melhor maneira de você enfrentar um problema filosófico é você levantar todas as hipóteses possíveis, ou pelo menos as mais razoáveis a respeito, e depois você confrontá-las. E para você fazer isso, você pode, claro que você pode inventar as hipóteses da sua própria cabeça, mas nossa imaginação é limitada, então ele sugere partir dos textos existentes, quer dizer, o que outras pessoas já disseram a respeito. Então, fulano disse isso, o outro disse aquilo, disse que... Você faz essa lista das hipóteses, inventa mais algumas e depois você vai confrontando e resolvendo o negócio. Esta técnica é aplicada, vamos dizer, para cada questão isoladamente. Mas, no conjunto, as filosofias diferem muito e os métodos que elas adotam também diferem muito. Então, por exemplo, a ordem das questões, a prioridade relativa das questões, tudo é completamente diferente de um autor para o outro. Elas só são semelhantes na microestrutura, na macro, não são. Né? E também você precisa ver o seguinte, que esta confrontação sistemática de hipóteses, ela é o próprio método científico. Né? Então, é claro que isto tinha que ser desenvolvido primeiro, isso é fundamental, importantíssimo. Primeiro, na discussão de questões meramente teóricas. Se não, você não desenvolvesse esta lógica até as suas últimas consequências, não seria possível aplicá-la depois, por exemplo, aos dados da natureza. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa assim, que você. Bom, se você não tem uma matemática desenvolvida, tá certo? Também você não vai ter uma física matemática desenvolvida. Tá certo? Então, nós podemos dizer que quem criou a possibilidade do método científico foi essa discussão escolástica. Ela é o próprio método científico. Quer dizer, só, vamos dizer, o assunto é que depois muda. Quer dizer, ele começa a adotar o mesmo sistema de confrontação de hipóteses para dados colhidos experimentalmente na natureza. Mas a estrutura é exatamente a mesma. Né? Mas você vê que os filósofos da idade moderna, eles ignoravam completamente isso. Quer dizer, por exemplo, quando Spinoza ou Descartes propõe tratar as coisas por uma ordem geométrica, eu digo, ué, mas isso já existia desde, vamos dizer, desde o século XI, pelo menos, né? Então, quando você vai ver, por exemplo, quando você lê Pedro Abelardo, né, o tratamento é estritamente geométrico, é uma coisa estritamente. Você pode dizer que as sumas escolásticas, elas são um discurso analítico construído com os resultados de várias investigações dialéticas sobre pontos específicos. Então, tem a investigação dialética sobre isso, dali se tira uma conclusão. Essa conclusão serve de premissa depois para a investigação seguinte. Então, são dois métodos cruzados, um método lógico, analítico, e um método dialético. Né? Então, a coisa de uma precisão enorme, né? E toda a filosofia moderna, quando comparada com isso, ela deixa a desejar. Por exemplo, essas confusões que Descartes faz, nenhum escolástico com algum treino faria jamais. O Luiz F. da Rocha pergunta: o rumo das aulas mais recentes tem me parecido um pouco confuso. Lembro que desde que comecei a acompanhar as aulas mais recentes, sou aluno novo, passamos dos comentários dos diálogos platônicos para a tarefa de memorizar e recitar os grandes poemas da literatura universal. E agora estamos estudando Descartes. Pois a minha dúvida é se voltaremos àquela fase dos poemas. Fala... Não, peraí. Você não está entendendo o espírito da coisa. Hein? Este curso, ele não tem uma sequência predeterminada. O método da gente tratar aqui é, por assim dizer, polifônico. Porque senão você nunca vai pegar, vamos dizer, a integração dos vários elementos. Eu não acredito que seja possível uma exposição seriada da filosofia. Isso, vamos dizer, foi tentativas que se fizeram em outras épocas, os escolásticos tentaram, o próprio Descartes tentou, mas eu não acho que isso seja possível nem conveniente hoje em dia. Então, isso se fazia na época em que se acreditava que era possível, vamos dizer, uma doutrina abrangente, universalmente válida. E eu não acredito que isso seja possível. Quer dizer, o objetivo da filosofia não é construir uma doutrina que responda a todas as perguntas, mas apenas criar um senso de orientação no conjunto, vamos dizer, da cultura, das informações disponíveis. E, sobretudo, nos últimos 2 séculos, teve um progresso enorme da ciência histórica e ele tem que ser levado em conta. Muito da nossa visão da realidade é definido, vamos dizer, por esse aporte da história. E a história é um negócio menos sistemático que existe. As coisas não acontecem numa ordem lógica. Elas acontecem com uma simultaneidade muito confusa, mas que é o próprio tecido da realidade. Então, isso quer dizer que nós nos permitimos ir e vir entre diferentes temas, né, de modo a que vocês aprendam a fazer exatamente isso. Você vê, nesta mesma aula, você vê os diferentes elementos que eu usei aqui, né? Eu usei elementos de história da lógica, de história da ciência, de história da arquitetura, de história da arte, tá certo? De história da religião, tudo isto para tentar dar para vocês uma ideia do que estava realmente acontecendo numa certa época e de como o que aconteceu naquela época ainda está presente na nossa vida. Então entra também elementos, vamos dizer, de psicologia, de psicanálise, etc, etc. Não é possível e não é conveniente fazer disso uma exposição seriada. Você tem que acostumar com um negócio polifônico mesmo. Quer dizer, são várias melodias que estão ali cruzando. Então, se você é um aluno novo, então você está assistindo naturalmente às aulas desde o começo, em série, e está ao mesmo tempo assistindo esta aula presente. Só quando você juntar as duas correntes é que você vai pegar a estrutura do todo. Claro, quando eu digo que não tem uma ordem seriada, isso não quer dizer que não tem uma ordem, tem uma estrutura muito, muito, muito nítida, né? Outra coisa, você fica um pouco desorientado no conjunto, fala, ah, mas isso é uma maravilha, né? Esta desorientação é que vai impelir você a buscar e tentar entender as coisas mais profundamente. Então, logo no começo eu adverti, se você não tem tolerância para com o estado de dúvida, você não vai poder estudar filosofia jamais. Porque a maior parte das questões filosóficas não estão resolvidas, né? Então, e algumas talvez não sejam resolvidas jamais. Então, o próprio Aristóteles dizia isso. Mas se você não aguenta, ele mesmo diz, o primeiro passo é juntar todas as hipóteses. O que é juntar todas as hipóteses, senão você ficar com uma coleção de dúvidas? E depois você vai ter que tratar uma por uma, né, articular uma com a outra, e isso vai dar um trabalho miserável. Então, esta impressão de obscuridade e desorientação, fala, bom, isso é absolutamente inevitável. Tá certo? Então, como diz o outro, relaxa e aproveita. Ah, quanto ao negócio dos poemas, você vê, esse curso começou com a exigência de que o aluno adquirisse o máximo de cultura literária que ele pudesse. Isso não quer dizer que nós vamos tratar de assuntos literários aqui, né? Mas o domínio pelo menos histórico, da arte literária é uma condição sine qua non para o estudo da filosofia. Então, dizer, o acervo de recursos linguísticos que podem ser necessários para a filosofia é ilimitado. Então, você vê aqui, nós estamos acabando de ver uma dificuldade narrativa que um grande espírito, uma grande inteligência como Descartes, né, encontrou, no qual ele se atrapalhou, como se fosse atravessar um mata-burro, entendeu? Quer dizer, ele quer ao mesmo tempo contar a história dele e tirar dela certas conclusões de ordem universal. Ele passa da clave narrativa para a clave dedutiva. E ele, de fato, se atrapalha no meio. Então, se ele se atrapalha, por que nós não nos deveríamos atrapalhar também, né? Marcos Maris pergunta. Talvez esta pergunta não seja pertinente ao assunto a ser tratado na aula de hoje, mas, se possível, me diga se estou na pista certa. Há tempos dedico meu esforço ao estudo do tema arte, e após algumas leituras me ocorreu uma espécie de sistema que poderia servir de critério para uma crítica de arte bem fundamentada. Partindo do pressuposto de que o artista está sendo totalmente honesto à sua intuição, os principais pontos para uma boa crítica são 1. Capacidade revelativa do objeto escolhido. 2. Ponto específico para onde o artista foca sua atenção. 3. Sensibilidade à apreensão e retenção na memória do artista. 4. Capacidade expressiva do gênero artístico escolhido e desenvoltura técnica do artista. 5. Capacidade da matéria-prima de se moldar segundo determinações do artista. 6. Nível de profundidade da obra indo do transcendente ao sub-humano. Bom, eu acho que esse é um bom critério, mas é não necessariamente único. Qualquer tipo de atividade cognitiva que você esteja desenvolvendo, você sempre tem aquelas três exigências que estão presentes em toda a ciência, que os escolásticos definiam primeiro como objeto material da ciência, o objeto material é a arte. Segundo, o objeto, como eles chamam, formal motivo, quer dizer, que são as perguntas específicas que você vai fazer sobre aquele objeto, portanto, diferindo de outro enfoque que pode fazer outras perguntas. E terceiro, o objeto formal terminativo, quer dizer, aonde eu pretendo chegar com essas perguntas, tá certo? Então, esse seu método é bom, mas eu sugiro que você esclareça, primeiro, o objeto formal motivo, quer dizer, quais são as perguntas que você está fazendo sobre a obra de arte e no que elas se distinguem de outras perguntas possíveis, quer dizer, de outros enfoques possíveis. E terceiro, qual é o resultado final que você pretende obter? Quer dizer, a que tipo de conclusões você pretende chegar? Quer dizer, é uma crítica valorativa, quer dizer, você pretende valorar a obra de arte de acordo com este critério, ou você quer apenas compreendê-la mais profundamente? Segundo, você pretende, vamos dizer, fazer o seu estudo, visa mais a obra de arte individual, ou você pretende que as várias conclusões que você obtenha do estudo dessas várias obras possam se encadear numa explicação histórica ou sociológica, uma coisa assim, né? Então, eu acho que está bom, mas ainda precisa trabalhar muito em cima disso. Aqui tem outra pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas não tem importância. Paulo Gomes Souza Júnior. Professor, sei que a pergunta não tem nada a ver com a aula, mas o senhor conhece a obra Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, de autor desconhecido, com a apresentação do cardeal Hans Urs von Balthasar? Se conhece, o senhor poderia falar algo da obra? Bom, é o seguinte, esse livro tem muita coisa maravilhosa ali no meio. O simples fato de você dar uma interpretação cristã dos 22 arcanos maiores do tarô já é uma grande novidade. Eu acho o autor um pouco influenciado demais por Kant. E isto é um problema, que também é uma crítica que também se poderia, até certo ponto, fazer ao próprio Hans Balthasar. Né? Eu, pessoalmente, eu acho assim, acho que o Kant atrapalha tudo. Onde quer que você entre com problemas kantianos, você cria dificuldades que são, no fundo, são desnecessárias. Né? E, inclusive, ele faz explicitamente uma defesa, uma apologia do Kant. Né? Uma apologia que é, vamos dizer, possível, é admissível, mas eu acho que não corresponde à verdade histórica. Então, ó, é um livro muito bom, mas não é para você se basear nele, não. Você tem que ler essa coisa como a gente lê, por exemplo, René Guénon, entendeu? É uma coisa que é preciso ler, que vai te enriquecer de algum modo. Né? Mas não é, vamos dizer, um guia seguro. É uma coisa que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Lucas Lacerda. O senhor disse na aula 122 que hoje temos mais experiência de auto-observação do que se poderia ter no tempo de Descartes, em razão do grande desenvolvimento da narrativa de ficção, citando como exemplo os romances de Proust e Joyce. Essa afirmação se refere também a gênios literários do passado, como Santo Agostinho e Shakespeare. Li quase tudo de Shakespeare. A minha impressão é de que a sondagem dele da alma humana mais parece a luz de um relâmpago que corta o céu escuro, enquanto, por exemplo, o acesso de Dostoiévski ao mesmo terreno é mais detalhado pelo tempo prolongado de expressão. Bom, é claro que quando eu digo que nós temos mais experiência, eu estou me referindo a um simples fato histórico, quer dizer, nós temos mais material à nossa disposição. O que não quer dizer que qualitativamente a nossa auto-observação vai ser melhor que a do Shakespeare. Né? Quer dizer, a gente tem uma maior riqueza de meios. Riqueza de meios quer dizer o seguinte, nós temos uma coleção maior de perguntas e de perspectivas e de pontos de vista sobre os quais nós podemos nos olhar nós mesmos. E nós temos também mais material de comparação. Tá certo? Mas isso não fará de nós um Shakespeare. Tá certo? Então, eu estou falando do ponto de vista quantitativo e não qualitativo. Mais experiência significa apenas mais fatos e não mais compreensão, necessariamente. Né? Ao contrário, você vê que a psicologia do século XX, ela comete grandes enganos, né, certo? Às vezes, por privilegiar demais um determinado ponto de vista, por ter, por assim dizer, um objeto formal motivo demasiado limitado. Não é isso? Porque se você pegar, por exemplo, a obra inteira do Dr. Freud, ela é toda baseada numa única pergunta, quer dizer, como as relações do ser humano com seu pai e sua mãe, considerar desde o ponto de vista instintual, influenciam o restante da sua vida. A pergunta é limitadíssima. Não é isso? Então, por exemplo, ele não leva em conta absolutamente o fator genético, o fator hereditário. Isso. Ele não leva em conta o fator cultural linguístico que depois, né, outros psicanalistas, especialmente Franz Alexander, vão desenvolver de modo tão brilhante, Franz Alexander, Karen Horney e outros. Né? Ele não leva em conta o material cultural acumulado pela história que vai formar, por assim dizer, o imaginário do indivíduo, que é o que faz o Jung. Né? Então, são inúmeras perguntas que ele não fez. Claro que nós não podemos acusar o indivíduo de não responder as perguntas que ele não fez. Mas nós podemos entender que a pergunta é demasiado limitada, o alcance da resposta também será limitado. Né? Luiz Ricardo, acreditar que só o eu pensante existe e que o resto do mundo pode ser posto em dúvida é o que se chama de solipsismo? É, exatamente. Fábio, estou muito interessado na fenomenologia de Husserl e seus continuadores. Contudo, só tenho encontrado textos sobre fenomenologia, enquanto gostaria mais de ver em ação. Qual livro ou texto que seja um estudo fenomenológico você pode indicar? Bom, existem, para você, a obra do Husserl é imensa, imensa e humanamente inabarcável. Porque Husserl sabia taquigrafia e ele pensava por escrito. Então, praticamente, nós temos um registro de todas as ideias filosóficas que ele teve ao longo da vida. É um material que até hoje não acabou de ser publicado, e cada vez sai mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, eu não posso garantir que a minha visão da fenomenologia corresponda à totalidade da coisa. Mas é uma visão funcional. E eu acho que, para isso, você tem que ler três livros. Você tem que ler, em primeiro lugar, As Investigações Lógicas. Husserl fez essa série de investigações lógicas antes dele ter definido claramente o que era o método da fenomenologia. Mas a inspiração fundamental já está dada ali, que é a ideia de uma lógica pura. Ou seja, é a lógica que é distinta, por um lado, quer dizer, do pensamento humano em geral, quer dizer, a lógica enquanto distinta da psicologia, né, certo? E, por outro lado, a lógica enquanto distinta do uso prático dessa lógica nas ciências, né? Então era isso que ele estava procurando no começo. A expressão onde formal e acabada do método está no livro Ideias para uma Fenomenologia Pura e Filosofia Fenomenológica, que é o livro mais complicado, mais difícil do mundo russo, né? É um horror você ler esse livro, horror. Justamente por causa desta coisa do russo, como ele acompanhava os seus pensamentos, ela anotava os seus pensamentos um por um, então é um negócio de partir cabelo em quatro, a coisa de uma minúcia. Que é assim, é como você tem que acompanhar uma ação humana em câmera lenta para você pegar todos os detalhes. Quando você começa a entender o negócio, você vê que é maravilhoso, mas até você adaptar a sua mente, nossa mente costuma funcionar de maneira veloz. Eu posso que a dele funcionava em marcha lenta, até você se adaptar ao ritmo dele leva um tempo. E finalmente você lê o livro A Crise das Ciências Europeias, que é onde ele tira conclusões filosóficas e históricas e culturais de maior alcance. E que é, embora seja a culminação da obra dele, é o livro mais fácil de ler. É o livro, eu acho, mais bem escrito, o livro de Husserl. Husserl nunca se preocupou com escrever de uma maneira literariamente adequada ou agradável, comunicativa. O que ele queria era anotar os pensamentos para não perdê-los, né? Então, só quem tem muito interesse nessas questões é que consegue lê-lo. Mas eu acho que existe também, vamos dizer, o livro As Meditações Cartesianas, que é uma conferência que ele fez em Paris, e que pode ser, vamos dizer, um resumo do método fenomenológico, né? Então, fica com esses quatro. Você tem, pela ordem, as investigações lógicas, depois as ideias para uma fenomenologia pura, depois as meditações cartesianas, mas é melhor ler esse antes das ideias, e por fim, a crise das ciências europeias. Não que você tenha que ler nesta ordem, mas se quiser ler a crise das ciências europeias desde logo, você vai ter mais facilidade. Agora, eu não sei como é que está o negócio de traduções disso, até onde, o momento que eu estava no Brasil, não havia, quer dizer, até 2005, não havia uma tradução brasileira nem portuguesa da crise das ciências europeias. Então você tinha e havia uma tradução francesa, que eu não gostava muito, e havia uma tradução italiana maravilhosa. Com uma edição cuidada pelo Enzo Pache, que é um gigante, um homem de alta capacidade. Então, é isso aí. Eu acho que por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.